feliz se é pobre meu irmão. Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 Operadora 41 8401-0909, dígito 1, ou entre no site. Porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Mazzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mazzotti. Filhos e filhas da Hora da Misericórdia, nesse segundo domingo da quaresma, já vai adiantado, e o apelo de hoje é transfigurar-se no Senhor, mudar de vida e deixar que a luz de Deus de dentro para fora faça conosco o que fez com as vestes de Jesus, irradie tudo aquilo que necessitamos. Amado povo de Deus, você que liga 0 Operadora 41 8401-0909, no dígito 2, você deixa o seu testemunho, mas no dígito 1, você pode deixar o seu nome, a cidade, o seu telefone. E nossa equipe liga, hoje é domingo, amanhã, segunda-feira, liga para você para mandar o jornal Evangelizar e você se tornar um colaborador da obra Evangelizar é Preciso. Então você pode ligar mesmo no domingo. Vai ficar registrado o seu nome, o seu telefone, e amanhã a equipe liga para você, eu lhe garanto. 0 Operadora 41 8401-0909. Na Hora da Misericórdia, escute o do dígito 2, o testemunho. Eu sou uma filha de Deus de Guarapuava e queria deixar meu testemunho. Na novena Santa Teresinha, eu recebi uma grande graça. O meu genro sofreu um acidente de moto e bateu só o rosto, quebrou todo o rosto, deformou. Ficou em coma 4 dias no hospital e eu assistindo a novena de Santa Teresinha, rezando com fé o Terço da Misericórdia. 4 dias após, foi para o quarto, fez as cirurgias e está bom, sem nenhuma sequela. Graças a Deus, Santa Teresinha, Jesus misericordioso. E obrigado por essa obra existir. Amém. Deus abençoe a você, filha. Deus a proteja. Um abraço ao pessoal de Guarapuava, a toda a equipe ali da Rádio Cultura. Vamos lá, povo de Deus. Bíblia aberta, cartilha de oração. Que a palavra de Deus neste domingo da quaresma, segundo domingo, nesse retiro espiritual, seja para mim um caminho de luz. Que a palavra de Deus seja meu. Mateus 17, 1 a 9. Mateus 17, de 1 a 9. Faça de mim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago, João, seu irmão, e os fez subir a um lugar retirado numa alta montanha, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto lhe apareceram Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro, então, tomou a palavra e lhe disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem, uma voz dizia: Este é o meu filho amado. Nele está o meu pleno agrado, escutai-o. Ouvindo isto, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram muito assustados. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus recomendou-lhes: Não faleis a ninguém desta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, falam da transfiguração. Uma transfiguração que acontece após o anúncio de Jesus sobre o sofrimento que os espera em Jerusalém. Jesus fala do que o espera com sofrimento, obediência e renúncia. Então, a transfiguração envolve 2 fortes forças, sofrimento mais vitória, glória. Não se trata de sugerir que o sofrimento é o preço a ser pago para atingir a glória, como uma barganha. A transfiguração é a maravilhosa confirmação de que Jesus, a condição humana, é gloriosa, mesmo vulnerável ao sofrimento e à morte, que são passageiros. Realça a dignidade humana. É um apelo aos discípulos a reconhecer a verdadeira identidade de Jesus. E põe em evidência que aquilo que vai acontecer com Jesus, a morte de cruz, é algo hediondo. É de fato uma manifestação gloriosa de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, mas a frase mais forte é: escutai-o. Ouvi, escutai-o. O que ele fala vem do Pai. Queridos irmãos, a alta montanha corresponde à manifestação de Deus a Moisés e a Elias, que também aconteceu na montanha. O Sinai. Um recebeu a lei, o outro teve a experiência de Deus. Agora, Moisés e Elias vêm a Jesus, confirmando na suprema revelação de Deus. Jesus, um homem simples de Nazaré, é de natureza divina. Somos levados nesse momento a contemplar Jesus simples, frágil, vulnerável, mas ao mesmo tempo inserido na eternidade da Trindade. A transfiguração é a transparência de amor e de liberdade de Jesus. Se deu por amor. Eu quero entrar nesta nuvem, Senhor. Senhor Deus, nós queremos pedir a graça da transfiguração. Transfigurai-nos, Senhor, e que nosso rosto brilhe como o sol, e que as vestes de nosso batismo sejam brancas como a luz. Hoje é domingo. Vamos pedir a bênção de Deus. Vamos pedir, Senhor, nesse dia que te é consagrado, entrai em todos e cada lar. Abençoai, Senhor, aqueles que estão cansados, abatidos, passando por tribulações. Dê força, Senhor, ânimo, vigor. Senhor, a graça do reavivamento da fé, o redespertar da confiança. Ajude, Senhor. Aquele que está com dor, alivie. Aquele, aquela que está em pleno domingo pensando, que está sem trabalho, abra as portas, Senhor, no amanhã, segunda-feira. Abençoai, Senhor, as fotos de família, as roupas dos enfermos e todos os objetos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.